8, seu comandante 1-0, confundo à esquerda, Tuca, Caju, 5533, 120, décima 8, Polo 260. O desviamento com reto 08, o portão é posto quando pronto, pressionamento pushback. Obrigado, 260. Controle, Salvador, Papatango, esquentando. Papatango, uísque, antitam, contato, radar, saída Puca. Mantenha a proa até atingir 3 mil pés após direto Puca. Mantenha a proa até 3 mil após direto Puca, uísque, antitam. Dressou aí na final, C28, tá visual. Whisky 5728, complete final, chame torre 1-1-8-9-5. C95, obrigado. 5728, final, pista 10, bom dia, torre. Web 5728, chame passando símbolo com trem embaixo do trabalho. Assim o fará, C28. Bono 738 no solo 013, libere à direita, taxiway Fox, chame o solo em 121.9. Direita Fox, solo 219, Bono 738. Batango Whisky Antitango, confirme sua rota prevista para João Pessoa. 738. 738, táxi de Alfa Juliette 05, portão. Alfa Juliette 05, 732. Plano 77, até Recife, após direto da pessoa, esquentamos. Whisky Anquitango, DCT Recife após DCT João Pessoa? Até Whisky Anquitango, vai de DCT Recife após João Pessoa, graças. Essa foi a rota, Whisky Anquitango? Foi 12677 até Recife após direto João Pessoa, Whisky Anquitango. Ciente, iremos coordenar com o centro, Whisky Anquitango. Graças. Bono 073 ao solo? Tá, se foi, tá suando. Gente, a companhia fez uma cegadinha agora retornando para Porto Seguro, que abre visual, informações passadas pelo centro Recife, porém a pista ainda continua molhada, com 5 mil metros de visibilidade e 1.500 pés de teto. Porto Seguro agora operando visual. E a companhia fez uma cegadinha retornando para Porto Seguro. A autorização permanece a mesma. Nível 340 autorizado, preço 50 até B10 após direto. Decolar a pista 1-0, primeira curva à direita. Prefiro a saída da Euleda após Euleda, direto por seguro autorizado. Transponde também permanece o mesmo, 5453, Bono 073. Tá copiado então, autorizado seguro, nível de voo 340, 0 pelo 50. decola, pôs na direita, da El Leda, a Leda voa direto seguro, 543 transponder, bom 073, já lhe chamo para o posto de acionamento. Afirmativo, reposta quando pronto, bom 073. Pegou Salvador, o bonde é o 3602 da TAM, tá aqui no pátio 3, remota 08, tá sendo as condições, autorização de tráfego por seguro. Afirmativo, TAM 3602, aguarde cópia 320, por gentileza. Guardando cópia 3602. Jet 5728 no solo 17, libere a direita, solo 121 decimal 9. Direita 219, onde é? Equipe de solo da infraero, pode pro táxi. Fora do táxi, volume 220. 1200. Salvador M5728, livro, bom dia. Jet 5728, Livrão chamou a táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette, web 5728. O TAM 3602 pronto para cópia? Afirma, prossiga. TAM 3602, Salvador por seguro, autorizado nível de voo 320, decolada 110, primeira curva direita, pedido a saída da El Leda após Leda, direto Porto Seguro. 5520 no transponder, o controle no 20.8, TAM 3602. Rota 3602 autorizado por seguro, nível 320. Primeira curva direita da Euleda, após vida direto seguro. 5520 transponder, 20.80, controle Salvador após decolagem, TAM 3602. Confio apenas o nível copiado, por gentileza, não consegui compreender. Desculpe, senhor, não compreendi o que o senhor falou agora. Aprender com o nível copiado, poderia cotejar novamente? Nível 320 autorizado? Correto, pátio 3, reposte quando pronto para acionamento e pushback. Ah, informar quando pronto, pushback acionamento, TAM 3602. O Bono 073, pushback acionamento. Bono 07301 é o portão, coordenação equipe de solo, reposte para o táxi. Portão 073. Web 5728 prosseguindo até Juliette. Objeto 5728 autorizado até o portão 07 via Juliette, atentando o colega da companhia alisando o pushback no 08. Gente, atento ao pushback no 08, tem livre ingresso para a posição 7, confirma? 07 é o portão. 07, obrigado. Papai Confé, Rio de Janeiro, Santos Dumont, 360, pronto, cópia, o Azul 4207. Azul 4207, Salvador, Santos Dumont, autorizado, nível de voo 360, decola da 10, primeira curva direita. Descida, saída da El, Leida, após Leida, voa direto, posição Bridge, onde intercepta a rota para o Zulu 10, após via conforme rota do plano de voo. 5535 no transponder, o controle 120, décima 8, Azul 4207. Tango, Whisky, Anki Tango, autorizado direto, João Pessoa. Direto, João Pessoa, Whisky, Anki Tango, gráfico. Correto, 09, o portão, reporte quando pronto. Voo 1260, para o táxi. 152 a bordo, 3 horas e 14, alterna Natal. Confirmando, o Guno 260, 152, Natal, 13h14. Afirmativo. Guno 260, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, como número 2, segue o bang da companhia com logomarca da Varig. Encontra no Travais 03. Via Taxi India. No ponto de espera, chama 2895, altímetro 10, no 2, bom voo. Sente, ponto de espera da 10, segue o Varig. India 1895, Guno 260. E 2 no altímetro, bom voo. 1012, obrigado, bom dia. Gol 973, está pronto para o táxi. Com 4-3 a bordo, temos 4 horas de autonomia, alterna Salvador. Confirmando 4-3 a bordo, Salvador, 4 horas. Afirmo. Bruno 073, via Índia, no ponto de espera, chama 20895, altímetro 1012, bom voo. Obrigado, ponto de espera 1895, bom, 073. Confirmando, seria o Papatango Whisky Luzulu? Quente Whisky Luzulu, Salvador para Santa Maria da Vitória, poderia confirmar apenas a distância em milhas? Quente, o plano que eu recebi aqui foi ser a novembro, Victor Delta, Santa Maria da Vitória, foi feita alguma modificação? Gente, solicito que entre em contato com a Saliés, o Whisky Luzulu, por gentileza. São Salvador, o TAM 3602, pátio 3, posição 8, pushback acionamento. TAM 3602, pátio 3, coordenação aqui, se solo, reporte para o táxi. Vindo o pushamento, informe quando pronto para o táxi, o 3602. Afirmativo, eu tinha um plano para Aracaju, recebi a CHG. Só que a CHG é negativo valente. A CHG foi recebida para Serra 9000 Victor Delta. Azul 4082, aciona a dedicação, autorizada a chegada à mar e disponível de voo 050. Azul aciona 3895, então passa para passar. Confirme. 3895. 3895, Guarulhos, formação curso Papá. Um minuto para a cópia. Pronto para cópia? Cópia. TAM 3895, Salvador Guarulhos, autorizado nível de voo 340, decolador 10, primeira curva direita, terceira saída da El, Leda após Leda, direto posição Bridge, onde intercepta a rota Zulu 16, após via rota do plano de voo. 5543 no transponder, controle 120, décima 8, tá 3895. Autorizado 340 Guarulhos, decola da 10, curva direita na Daia Leda, uma pausa da frente, apresurou no meio. 5543 transponder, 208, controle. Protegimento correto, repórter quando pronto, pressionamento, pushback no 03 do portão, 03895. Portão na pushback, acionamento. Salvador 1073. Iona 073, contato radar, submantém o nível 340 na saída do El. Adel. Tango Whisky Yankee Tango, submantém o nível 190, Centro Recife no 2545, 12685. 12545, 12685, Whisky Yankee. Solo Salvador, muito bom dia, 3191 no Tango. Tango 3191, bom dia. Informação agora atualizada é Quebec. Pronto para cópia 380 Galeão? Pronto, cópia. Tango 3191, Salvador Galeão, autorizado em voo 380, decola da 10, primeira curva direita, perfil da saída da El, Leda após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Brasilu 10, até SMAP, após. De rota do plano de voo 5545 no transponder, o controle 120, décima 8, tá 3191. 2-0. Então tá autorizado o Galeão no 380, aqui vai uma informação. A gente apresentou uma CHG aqui pro 340, tá? A gente não consegue chegar no 38, a gente peça que coordena. Bom, eu vou continuar a proteger dentro aqui então. Autorizado Salvador, decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge, após, conforme plano de voo. E plano Zulu 10, SMAP, 5545 transponder, 120, decimal 80, controle de saída, 3191, tá? Gente, só confirmando então, protegimento correto, porém foi solicitado o nível 340 para Galeão? Afirmo, 340. Gente, entrei em contato com a Centro Recife, solicito que entre em contato com a companhia para mandar a CHG novamente. Não recebemos. Ok, a gente vai entrar em contato, obrigado. Solo Salvador, 3602, alterna Aracaju, 345 da autonomia, com 77 a bordo para o táxi. Aguarde para o táxi, por gentileza. Aguarda, 3602. 308, colo 260. Autorizado táxi, reporte para ingresso na pista 9735, Papatango Juliette, Bravo Delta. Por gentileza, autonomia alternativa? Alterna Aracaju, autonomia 3 horas e 45 minutos. Afirmativo, então 3602, táxi em frente, Índia até o ponto espera da pista no zero. Quando lá pronto, chama 2895, altímetro no 012, então 3602. Índia até o ponto espera da 10, quando pronto, 1895, altímetro 1012, então 3602. O Duna será o número 2 na aproximação, devido à aeronave em aproximação para a pista 10. Regras de voo modificada agora, o 1330. Suba e mantenha 2000 pés. E da presente, está sendo vetorado para o sequenciamento. Curve agora à esquerda na proa 350. O limite é o localizador. Controle Salvador, bom dia, Gol 1260, passa 3.500 pés para 390 na Fuca. Gol 1260, acione 5532, receba acionado 5533, submantenha o nível 390 na saída Fuca. 7, mudou para 5532, subindo a 390 na Fuca, Gol 1260. Acabamos de receber a informação de que Porto Seguro acaba de operar instrumento. Desça para 3.000 pés, que negar 10 no 2. Pode TAP com 1.012, desce a 3.000. Tono 260, agora contato radar, passando 4.500 pés, confirme? Confirmado para o Gol 260. Afirmativo, contato radar na decolagem, passando 5 mil pés, confirme. Afirma, passa agora 5.200. 1260. Ciente. Ciente, um minuto, isso que ele zulou. Do 4082, informa o tráfego na sua posição de 1 hora e 7 milhas é um helicóptero mantendo 2 mil pés. Não será o número 1 na aproximação, azul 4082. Ok, senhorita, não tem o helicóptero no céu. Está prosseguindo após o TAP a 3 mil pés, 1.012. Afirmo, sim. Romeu Fox Trans 018. Afirmativo, para o 1260. Gente, Romeu Fox Trans 018, gol no 1260. Pode prontar, azul 4207. Voltará para o TAC 4207. Luiz Cleus Zulu, pronto, cópia. Luiz Cleus Zulu, Salvador Valença 040, plano é Yankee. A 30 milhas de Salvador, cancela e prossegue visual 1.500 pés. Decolada 17, primeira curva direita, pesquisa saída Arbor, após Arbor, direto destino. 01-62 é o transponder, o controle 120.8, Papa Tango Whisky, Kilo Zulu. Só confirmando, após 30 milhas cancela e prossegue visual, 1.500 pés, Kilo Zulu. Confirme o POB. 04 a bordo no pátio da DEI, para acionamento táxi chama 2-1895, Whisky Kilo Zulu. Papa Papa Mike Eco Delta, curva direita na PROA 020, o limite permanece, aguarde o último vetor para ele. O azul 4207 é o solo? Já iniciou o pushback? Tem condições de manter a posição da passagem ao Charlie 402 a cauda? Afirmo. Gente, mantém a posição aguardando as instruções. Mantém a posição, 407. Papa Tango Gillette para o Delta Livre até o PA3, agilizando a medida do possível. Arthur, chame o controle em 120.8. 120.8, 3602. Não. A intenção é João Duval, Feira de Santana, 500 pés? Estabilizado. Gol no 260, Centro Recife no 2545, no 2685. É, só confunda a frequência de Recife? 12545, no 2685. Gol no 260. Gente, 2545, 2685. Gol no 260, bom dia. Controle, Salvador, Lutan 3602. Tá 3602, contato radar na decolagem, submontanha nível 320 na saída da EL. Saída da EL, Santana 360, na presente autoriza direto da EL, 3602. Autorizado, 3602 após voo e Leda da presente, 3602, após Leda voo e direto Porto Seguro. Melhor ainda, direto Leda e Porto Seguro após, Santana 3602. Solo 3891, tá na meia dúzia para push back acionamento. E se eu puxo o 4207 da Azul? Afirmativo, 4207 da Azul, reporte para o TAC. Reportará para o TAC, obrigado. O TAC 3191 no meia dúzia, pronto? Pronto. Inicia de imediato? Mais 30 segundos. Tá livre, reporte para o TAC, o TAC 3191. Pronto, TAC, TAC 3191, obrigado. Papapapá Mike Eco Delta, complete com curva direita na proa de Duna, reporta estabilizado. Tenente Bravo Delta, intenção é Aracaju? Só se for agora, copia? Juliette Bravo Delta, Salvador Aracaju, autorizado nível de voo 090, Golfo 677 a rota. Decola da 10, primeira fuga à esquerda. Perfil da saída, Conde 0271, no transponder o controle no 20.8, o Papatango Juliette Bravo Delta. Gente, após quando pronto. Para o posicionamento, Tan 389503, o portão aguarda, por gentileza. Solo Salvador, bom dia, gol 1777-5, centro da Quebec. Afirmativo, Quebec confere informação em curso 340, porto seguro, mais um minuto, cópia. Gente, curso 340, gol 777. Ponto 4207 para o táxi, está terminando Campinas, 3 horas 58 de autonomia, 110 abaixo. 4207, livre táxi até o travéi do portão 7. Vai observar a nave da TAM puxando meia dúzia. Caso da aeronave até o travéi da 74207. Ciente, aguarde transferência das comunicações, Mike Eco Delta. Azul 4082, completa aproximação, torre 9895. 1895, obrigado. Salvador 4082, vai... Tá uma milha e meia de Simbra. Cheque o trem de pouso, Azul 4082. Baixado e travado. Autorizado pouso, pista 10, 1000 graus, 129, Azul 4082. Livre pouso, pista 10, tem o campo à vista. No 777, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, gol no 777. Autorizado, porto seguro 340, via Alperuísque 50, pista 10, direita, da Elida, direto, porto seguro, controle 120.8, transponder 5550. Autorizado, porto seguro, nível 340, Alperuísque 50, fora da décima, curva esquerda, da Elida, porto seguro. Controle 1208, transponder 5550, gol 1777. Direita após a decolagem, ok? Direita após a decolagem, portão 5, chama. Curva direita após a decolagem, portão 5, chama nessa para o 7, zona 5, 1777. Salve, 3191, livre táxi, pátio de alfa, ponto espera 1895, 1012, boa. Pátio de alfa. Zero, 4207, segue o tampo, espera 1895, 1012.